Merci, au revoir. Bon. Após o pouso, o Boeing da Gol, pressão da linha manter a pista 1-0. Após a aeronave pousar, a pista da linha manter a 1-0, Gol 1-2. China 61143, desça para 2000, o ajuste 1095, reduza para 2109, o número 2 na aproximação, informe no localizador. Desça para 2000, reduza, reputado no localizador, 61143. Salvador, boa noite novamente, é Portugal 022, position 11, request push back and send up. Roger, stand by to start up and push back. In Portugal, 022. El Salvador, muito boa noite. Gol 1601, livrando a taxa aí, Foxtrot. 601, reporte antes da Juliette. Reportada antes da Juliette no 601. Dado de colagem, pista 1-0. Autorizado de colagem para o gol 1-8-6. Dado confirme, vai prosseguir para a cabeceira 1-0 para a decolagem ou a partir da interseção confirme? Afirmativo, aguarde cruzamento da pista, aguarde. Solo, Salvador, boa noite, tá 3629, autorização Congonhas. 3629, aguarde cópia. Guardando cópia. Utilizado em LS. Santa Romeo, Eco, Alfa, Oscar, continua a aproximação, aguarde pista livre. Cheque trem de pouso. Pouso, é com Alfa. Trem embaixado e travado. 04, autorizado cruzamento, mantenha a Delta. 601, dá passagem ao tráfego que vai cruzar a pista e ingressar na Alfa. A gente vai ter passagem, a aeronave vai cruzar a Alfa. Gol no 601. Salvador, o P3567 para o táxi. Está com 0,77 a bordo, autonomia de 6 horas alternado com fins. Número 4, ingressa na Alfa, prossegue até dentro da Juliette. Ingressa na Alfa, prossegue da Juliette. 3567 até o ponto de espera está autorizado via Índia, ajuste 1015, a torre 118,6. Positivo, está autorizado o táxi ponto de espera, pistola 0 via Índia, ajuste 1015, torre 118,6. Obrigado, boa noite. Externo, passar travado, propõe possibilidade de cancelar o plano e pousar na roda 7 com base pela direita, Eco Fosca. Romeo, Eco Fosca, autorizado base pela direita, reposta na final da 1-7, plano cancelado aos 3-7. Isso, Eco Fosca, para a final da 1-7. Está autorizado, ingresso, portal 1-0, número 2. Meia dois nove, cópia. Congonhas 360, bridge, Apesulu no meia, BHZ, direto trivia, faz conforme. Decola da 10, direita, da El Leda, após Leda, bridge. 1208-5006. Autorizado 360 para Congonhas, bridge, Apesulu no meia, BHZ. TCT trivia, após conforme, decolando 10, curva direita, da El Leda, bridge. 208 e o transponder 5006. 629, chamo pronto. Fora. Juque 14, após o gol ingressar, via pátio e Índia até o ponto de espera está livre. 1015 o ajuste até 886. Pátio e Índia. 601 no portão 02. 2 gol 1 no 609. Deixa o meu estacionamento na remota 14, azul 4206. Sente azul, aguarde instruções. Aguarde. Pulso pistão no 7, vento no 20 graus, 069, que negando 0 no 5. Posso. Pesar pouso na 1 no 7, é qual fala? Vento no 20 graus, 069, é qual fala? 0, SMAP, Lúvito, Barbacena e após conforme. A decolagem da 10, direita, da Eoleda, bridge, controle 1208 e aciona 5007. Para o Galeão, nível 3.0 conforme, Apesulu 10, SMAP, Lúvito, Barbacena e conforme. Decolando no pistão 0, por direita, da Eoleda, bridge, 208. É o controle 5007, o transponder está pronto para o início na posição 4, pushback acionamento. Só mais um instante, eu vou liberar seu push. Na sua escuta. Salvador, é Portugal 022. É Portugal 022. Just 2 minutes estarado. Ok, pode colocar a atenção. Oi, boa noite, o Xané 6143. Xané 6143, cheque tem expulso, fechando a aproximação. Ficamos solo aos 40, confirme pátio. Ah, é. PTA, claro. Sente, livre direita, o chefe da frequência livre e a qual fósica? Direita. Frequência livre, 143, certo com a pistola autorizada pelo uso do pistão no 0, vento 120 graus, 05 nós, que negar no 0 no 5. 6722, portão 4, pushback e acionamento. PC22, 09 da Gol ingressou no pátio agora, vai passar a retaguarda, após o gol está livre o push. Ótimo, faz o gol, tô autorizado, 672, Portugal, 022, call me, taxi, clear, pushback and start. Clear for push and start, call me for taxi, Portugal, 022. O 206 número 2, o Portugal tinha solicitado antes, ok? Será o próximo. Gol no 856, chame Recife, frequência 12685 e antena 12545. É 12685 e 12585. Boa noite, obrigado. Boa noite. Controle Salvador, muito boa noite. O gol 1273 está sendo ganhando, passando 220. Boa noite, gol 1273, identifique, chegada bom, fidência para 2000 pés, ajuste no 0 no 5. Para 2000 no 0 no 5, na bom, gol 1273. A 3567 ali mantém a pista no zero. 3567 ali mantém a pista no zero. Taxi Web 6722 está com 117 a bordo, 197 a bordo, 3:35, alternando com fins. 3 no sol 243, flip pela direita, chama sol 1209. Chama sol 1943. Juste 6722, bom final de semana, aí. Cinco meia sete, vento no 20 graus, 069, autorizado decolagem de pistão a zero. Devo decolagem de pistão a zero, tá 3567. Solo, boa noite, eu chamo 6143. Três, mantém a posição antes da Juliette, aguarde ingresso no pátio. Depois. No quadro autorizado, ele aí mantém a pista na zero. Salvador, muito boa noite, 6722 da web, ponto de espera da ONU Zero. Web 6722, mantém o ponto de espera da ONU Zero. Mantendo ponto de espera, 6722. Tico 67, deu falar 245, chama o controle 1208. 208, 3567. Tá 3567, boa noite, contato radar, se for para o nível 380. 380, 3567. Verão é Portugal 022, request taxi. Portas é Portugal 022, taxi via April e Ninja. Tower 1, United Small 6, QNH 015. Clear taxi via April and India. Tower 1186 and QNH 1015 at Portugal 022, pega. O Azul 4206, coordena com a equipe de solo, posto, o Portugal vai livrar a retaguarda agora. E após o Oxené, que está ingressando para o portão 11, está livre o seu posto. Após a Batata, o Oxené pode para o 11, foi melhor autorizado, Azul 4206. Oxené 6143, após o Portugal, agilize táxi, portão 11. Após Portugal, prossegue para o 11, 6143. Doutor 3629, gate 3, pushback acionamento. O seguinte, aguarde só um instante, por favor. Guarda. Diograno 4, decolada 48, chama controle 1208. Decolada 08, Diograno 4, grato, boa noite. Controle Salvador, Diograno 4, decolada, lotar, Diograno 4. Alô, Tijuca 14, contato radar, da presente oi direto lotar, suba para o nível 210. 210, da presente lotar, o Tijuca 14. Gol no 273, autorizado a final GLS, informe no localizador. Autorizado final GLS, reporta no localizador, 1273. A 722, autorizado decolagem de pistão no 0, vento no 0 graus, 069. Iniciar a 722. Guarulhos é o tanto 2897. Line up and maintain. And away 1-0, Portugal 022. Pesada por 3629. O azul, o tráfego da Oxenay já vai livrar a retaguarda, chama para o táxi. Ok, vai chamar táxi para 2-0. Confirma o tráfego da táxi, chamou o sol? Tanto 2897 para Guarulhos, poderia confirmar a saída? Salvador Web 6722 decolou cruzando 1300. Boa noite Web 6722, contato radar, subiu para o nível 360, autorizado Leida. Ao 360, vai validamente 7722, obrigado. 3567, chama agora Recife, frequência 1288 e alternado 1260, tamo bom. 288-260-3567, boa noite. Two, clear, take off runway 10, runway wind 120 degrees, 06 knots. Clear, take off runway 10, Portugal 022. azul 4206, QAB de 95, autonomia de 3 horas e 30, terminando o Natal. Sigo até através de portão 5, aguarda início do táxi do Tom para prosseguir. Não, o táxi está atrasado no portão 5, aguardando o tempo para prosseguir, com a 206. Quanto 0 decimal 8, era Portugal 022, boa noite, obrigado. Salvador Departure, era Portugal 022, boa noite. Portugal 022, weather contact from departure plan to level 370. Book departure, ZIPA transition. Climbing level 370, book departure, ZIPA transition, Air Portugal 022. Controle web 6722. Seria possível vou abrir, senhor? Objeto 6722. Mantenha a seta com a transferência para o centro e coordenação. Ok, mantenha pronto. Espera 1016, ajuste 3020. 386, boa. O azul 4206 segue o tano, ponto de espera 186, 1015, o ajuste 1016, corrigindo. Seguindo o tom, ponto de espera 186, seguindo. Oito nove sete, cópia. Copia, prossiga. Autorizado nível 340 para Guarulhos, via Pesolu no zero, bridge a Pesolu no meia, Belo Horizonte, direto bridge após conforme. Recorda 1-0, direita, saída da El Leda, após Leda bridge. Controle 120, decimal 8, aciona 5025. Autorizado Guarulhos 340, pela Apesolu 10. O bridge Apesolu 16, até Belo Horizonte, após trive. Decolada 10, com curva direita da El Leda bridge. 1208 é o controle, 5025 é o transponder, tanto 3897. Tá correto, tanto 3897, chamo para pushback, acionamento. Vai chamar, obrigado. Boa noite, 3629, quanto espera pronto? 3629, autorizado, alinhar e decolar pista no zero, vento 120 graus, 069. Alinhar e decolar pista no zero, 3629. Submetro 722, chame Recife, frequência 12251 e alternado no 3325. 1251, 13325, muito grato, boa noite, boa tarde. Gol no 273, completa final, chama a torre 1862, eu tomo posse. 1862, é boa. Oi, Salvador, muito boa noite, gol 1273, está estabilizado. Gol 273, cheque de repouso, aguarde pista livre. Certo, falta de saída, 273.3. No 4, após a exposição lotar, vou direto a Buco. Confirme para o Joker no 4. Após a exposição lotar, você vai voar direto a exposição a Buco. Após lotar, voa direto a Buco, o Joker no 4. Programa 4, chama agora Recife na frequência 12085 e alternado 12545. Controle Salvador, muito boa noite, Altan 3894, a gente tem informação Zulu. Fokker 1-4, complete frequências? Fokker 1-4, 2685, alterna 12545. Tá bom, vou. 3894, identifique chegada Mari, desça para o 050. Mari, descendo para o 050, tá 3894. Tá no 0, como é 16? No 273. Minha 29 decolada, 5-1, chama controle, 1-208. 208, boa. Salvador, boa noite, 3629. Boa noite, 3629, contato radar, voe direto Leida, subo para o 360. Direto Leida, subindo 360, 3629. Portugal 022, contact now with this center, frequency 126.85 e fala igual 125.45. 126.85 or 12545, Air Portugal 022, boa noite, obrigado. Boa noite. Azul 4206, Lima tem pista no zero. Ali mantendo no zero, Azul 4206. Uno 273 no solo 01, Greenpeace para a direita, chame solo 1219. Leva a direita, 219. Zero nove vento, 0 grau, 059, autorizado a decolagem, pistão do zero. Grau. Juro 273, prossegue via Alfa e Índia, portão 01. Alfa, Índia, 01, 273. Corrijo, Alfa e Juliette. Alfa, Juliette, portão 01. Boa noite, Gol 1601, está ciente da informação, o Zulu solicita para o Galeão 360. Agora de cota, Gol 1601. Na escuta, saída prevista seria da El? Afirmo. Obrigado.